com 3 horas e 10 de autonomia. Limitar seguindo o azul, pátio índio alfa, ponto espera 286, 1016, uma boa viagem. Ok, pátio índio alfa, seguindo o azul, 286, ponto espera, bom dia. Sobrevoo forte ou TGL em Veracruz? O 591208, bom voo. 208, muito obrigado, bom trabalho. Esse pista no 7, curva direita, ingressando linha litoral 1010, controle 191208, transponder 0171, Índia Nova Liberal. Do pátio 4, 18-6, acionamento táxi da colagem, 1016, vou ver. Alfa Livre, acionamento táxi, chama ingresso no 7, 1016 o ajuste. Dia azul, autorizada a linha de decolar, 060 graus, com 62 minutos. Guarda cópia, 1016, governo. Outro 5 da Gol, chamou? Guarda cópia número 2, 1016. Firmo, Dael. Não, número 1 para 4, só um instante, prepare a arma. Quarenta, três, nove, ao 03, 1, 20, decimal 8. 0, decimal 8, boa. Fala, meia, 3, 5, tá autorizado puxar, de nível de decolagem 07062. 0062, 319. Salvador, 6311, passou Dona, tá dizendo? 6311, chama no externo. Valeu. 6312, é 0512, 0 decimal 8. 208, pode ser. Juliette, só um instante agora, Copa 1016. Gente, aguarde a cota número 3, 1016. Salvador, Xana 6125, estacionado com a intensa porta, 434, até na Goiânia, para o táxi. 225, livre de táxi, sua direita, ponto de espera, 18,6, 16, confirmando tudo? 80. Vídeo alta, ponto de espera, 25, é 225 após companhia na final, ali mantém pista 10. De pronto, November Alpha. Chile 6311, direito 29 ao 09. Eva 209, obrigado. Paulo 6311, livro 9, sua esposa. 6311, reporte antes da Juliette. Botará antes da Juliette, 6311. 35221, cópia. Vitória da Conquista, nível 200. Pista no zero, curva à direita, saída Arboa após direto Conquista. Controle 1208, 5036 no transponder triplo. Remota 14, chame pro trip. Quatro, tá pronto para a cópia? Brasília, 380, peso 197, pista no zero, direita, saída Arboa Elétrica, controle, 1208, 5027, então 3304. Portão 5, tá livre pro chá, chama o táxi. 9085 da Gol, cópia. Galeão 360, Pesolo 10, pista 10, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 1208, transponder 5030, 5030. ...030, confirmando direita após portão 9, chamada. Autorizado, 611 mantém antes da Juliette. Autorizado. Índia November Alpha, 02, 120, décima 8. November Alpha, obrigado. Remota aguarda para iniciar no, na remota. Capitão Lucha, né? 6319, pode ingressar? 6319, pode ingressar aí via Juliette com cautela, sua esquerda, para o portão 07. Juliette, 7, obrigado, 6319. Não tem o gol à retaguarda. Que iniciou o push no 09. Solo, Salvador, Elton, 304, acionado para ataque, tem 1, 2, 3, após, caminho, 4 horas e 4. 3304, táxi frente, Índia Alfa, quanto espera, 18, 612, ML16, uma boa viagem. Boa viagem, Índia Alfa, confirmando, é TGL Veracruz ou Forte? Então, sobrevoo TGL Varense está autorizado 1000 pés, vai decolar da 197 com curva à direita, ingressar no corredor Axé. Controle 1208 e o transponder 0151 no Alfa Vitor Juliette. Com 2 a bordo, chame a torre 1862, acionamento táxi da colagem Alfa Vito Juliette, bom voo, até o regresso. O 9085 para táxi com 173 a bordo, 3:20 autonomia, Altena Campinas. 9085, livre táxi, em frente, pátio principal, Índia Alfa, ponto espera 1862, 1016, uma boa viagem. 16, em frente, pátio, Índia Alfa, quantidade 862, boa 905, bom trabalho. Trip 5221, coordenando com a equipe de solo, boa retaguarda, está iniciando o táxi, aposta livre na remota. Oi, Salvador, bom dia, Papatango, Victor Mike, Quebec. Victor Mike, Quebec, reporte na final no 7. Passará a final no 7, Quebec. Oi, Salvador, muito bom dia. 04, próximo, posição 10, pronto para decolar. Autorizada, linha de decolar 3304, 1 centena, 8 no ar. Oi, Salvador. Bom dia, gol 9085. Próximo ponto espera 90, pronto? 90, linha e manter. 9085. Aqui mantém espera com 905. Na final de 3 milhas, zona 7, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec autorizado, pouso no 7, 120 graus, 08 nós. Livre pouso, Quebec. aos 20 e 120 decimal 8, bom voo. 208, voo do livro. Autonomia alternativa Monte Claro, solicito o táxi. Elevei táxi, pátio principal, Índia Alfa, ponte espera 18,6, 16, uma boa viagem, triplo. Livre táxi, pátio principal, Índia Alfa, ponte espera 118,6, 0 no Grêmio Ajusto, um bom dia aí, até a volta. Vitor Mike Quebec, autorizado o táxi, reporte pistamento. Ativo, reporte alinhado e pronto. 9085, uma centena com 8 nós, está livre. Eu tenho colagem do zero, vou 9085. Voo 9085, 1-2-3, 1-2-0, decimal 8. Copa 08, voo 9085, boa. Golf, bravo. Golf, bravo, prossiga. Prossiga. Bom dia, senhor. Golf, bravo no pátio 3, solicito autorização para reboque até o ping de número 3. Reporte na saída do pátio 3, o Golf, Golf Bravo. Gente, Golf Bravo. Alfa Vitor Gilete, livre decolagem no 7, 100 graus com 8 nós. Está livre, 1 centena, 8 nós. Livre, 3, 5, 2, 2, 1. Tenho sim, aguarde a cópia 1016, 5811. 2259 Curitiba, agora é a cópia 1016. Vitor Juliette, aos 26120, decimal 8. Vitor Juliette, conseguindo para o controle. Eco XZ Papá, bom dia, prossiga. Cópia é o número 3, o ajuste 1096 no pátio da Aerostar. Oito onze, copia. Guarulhos 360, via o Brasil 21, pista 90, curva direita, saída Arbola Elefant, controle 120, décima 8, e o transponder 5050, Webjet 5891. 360 para Guarulhos, Brasil 21, Evaldo 90, com a direita, saída Arbola Elefant, controle 5208, transponder 5050, Webjet 5891. Estão 4, chamada a prova. 3859, copia. Cópia.